Um, dois, três, quatro. Não há disfarce neste seu olhar, incendeia o meu coração. Ai, ai, ai, bebê! Esse desejo te revela em um simples gesto qual será a sua intenção. Eu só quero que você entenda, o meu sentimento é verdadeiro. Não há segredo quando o amor chegar. Seu olhar foi de encontro ao meu, e o meu destino está junto ao seu. Meu vício, mania, eu desvendei os mistérios do seu coração. Seu olhar foi de encontro ao meu, e o meu destino está junto ao seu. Meu vício, mania, eu desvendei os mistérios do seu coração. Eu desvendei os mistérios do seu coração. Eu desvendei os mistérios do seu coração. Você já percebeu que quando eu te vejo eu perco o chão? Que o cisfato de te ouvir me faz perder toda a razão. E quando você chega, minha mão transpira, minha mente vira. Eu já não sei. Já vi que esse lance tá ficando chato, pois até meus atos não consigo mais romper. Não ligo se você nem tá ligando, nem tão pouco se importando. Mesmo assim, vou te dizer: já dei tempo ao tempo, mas o tempo não me ajuda. Se tento te esquecer, só faço te querer. Tá no meu pensamento, sentimento que não muda. Tô louco pra te ver, só quero amar você. Já dei tempo ao tempo, mas o tempo não me ajuda. Se tento te esquecer, só faço te querer. Tá no meu pensamento, sentimento que não muda. Tô louco pra te ver, só quero amar você. Yeah, yeah, yeah, yeah. Só quero amar você. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ô Sidney, apruma o corpo, Sidney. Você já percebeu que quando eu te vejo eu perco o chão. Alô, Thaís! Que nós derrubamos, cê tá doido, bebê?